05, pouso autorizado, pista 10, TAM 3858. Depois do 10, TAM 3858. 3858 no solo aos 36, libere pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. 3858, poderia confirmar se a pista se encontra molhada, úmida ou seca? Úmida. Úmida, graças. Está chuviscado. Opa, graças. Um terço da pista do final da está molhada. Então, o último terço da pista está molhada, grato pela informação. Considerar molhada. 2-1-1? Afirmo, 2-1-1. Solo, TAC 3858. TAC 3858, TAC, fez via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, TAC 3858. Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 02. Obrigado. Estabilizou o gol no 866. Fiquei com flat final e ele é sexy rei, chame a torre em 1895. 895, porta baixa. Salvador, boa noite, 66, precisado da Enfreidão no 0. Boa noite, 66, tráfego ainda não avistado, ajuste no 016, agora que pode mudar no 016. Continue a aproximação, chame quando avistado o trabalho estovado, gol 1866. Chuva agora moderada sobre campo. Chamará o gol 1866. Já começa a chuva moderada, tá? 3-2-5. Sim, muito obrigada. 866, tráfego agora avistado, cheque trem. Baixar travado, 866. Bom, 866, pouso autorizado, pista 10. Vento de 190 graus com 10 nós. Pista 10, molhado no 866. Pouso autorizado, no 866. Controle. Eu sou para 2000, ajuste 1016, foi na proa 050 à direita para interceptar final do ILS aqui, repistão na 0, enquanto estabilizado. No 866, no solo aos 42, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, décima 1. Direita, 211, boa. Boa noite, 66, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 866. Salvador, boa noite, gol 2043, autorização Guarulhos, sentido 8. 2043, autorizado Guarulhos, nível 360 via Upezulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10 após a decolagem curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5072, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360 via Upezulu 10, Taubaté. Decola da 10, curva à direita na da El Leda Motiva. 5072 é o transponder, 208 é o controle, gol 2043. Gol 2043, cotejamento correto, chama pronto no 06. A chamar, 2043. Chama, mensagem. Pushback acionamento no 612-2043. Gol 2043 está autorizado no 06, chama táxi. Reportaremos. Livre LS, chame a torre 1895. Boa noite, Juxana 6310, tráfego avistado, Juxana 016. Continue a aproximação, reporte contra embaixo, checado avistando 6310. Agora não chove sobre o campo, mas chovia moderadamente até aproximadamente 3 minutos atrás. Pista 10 molhada, teto aproximado de 1.700 pés, visibilidade de 8 km. Vento agora de 1,60 graus com meia dúzia de nós. O 6310 baixou e chegou? Configurado completo, acabou. O 6310 pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus agora, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, 6310. 9,5. Autorizado chegada a Mari, desse mantenha 2 mil pés, ajuste 10 no meia. 2 mil pés, 10 no meia, pode voar, está? Autorizado, está. Colocou o 1-0-4-3 para o táxi, 1-8-2 a bordo, 3-5. 57 Galeão. Gol 2043 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, ainda no ponto de espera Chame Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 6. Fique autorizado, táxi até o ponto de espera quando lá 1895, gol 2043. No 0, no solo 51, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. Ok, vai para o solo e vai liberar a próxima à direita. Chegou 2043, próximo ponto de espera da 1-0, pronto. O 2043 alinha e mantém pista no 0. Alinha e mantém na 0, 2043. Meia-meia-dois, na escuta do controle. Autorizado chegada mar e desse mantenha 3000, ajuste no 0 no 6. Autorizado Itap. Ao alinhar tem livre decolagem da 1-0, gol 2043. Solo 121, decimal 1, senhor. Puxa, na M3, 10, táxi de Alfa Juliette, portão 01. .2043, decolado ao 54, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, 2043, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Salvador, gol 2043, decola, cruza 1500. 2043, contato radar, submantenha 360, saída da EL. 360, saída da EL. 206. 2043. Autoriza Leda, dá presente para o 2043? Autorizado, Leda. Voado Leda, 2043, graças. Azul 2795, voe bom, filho. Aguarde contato no radar, chame ideal de descida. Bruno 096 autorizado, sinal e LS XG e fonte estabilizada. Exato, sinal, portal estabilizado, X-ray da 10, voo 1096. Temo, cancelada a restrição de altitude em TAP, desde que mantenha 2000, ajuste 2016. Livrando 110, gol 2043. Pode transferência 2043. Gol 1096 no ILS, X-ray 10, já visual com a mesma. Gol 1096, completa final, chimetou em Salvador, 1895. 1895, gol 1096. Gol 2043, chime receita agora na frequência 13325 e alterna 1251. 251, 2043, boa noite. 2, está autorizado o sinal do procedimento, informe estabilizado. A está avistando, chamará no externo, baixado e checado, gol 1096. Só externo, baixado, travado, visual, quadrático, 1096. Bom, 1096, pouso autorizado, pistão no zero, vento agora 170 graus, 07 nós, pistão no zero, molhado no 096. Beleza, pouso no zero, gol 1096. Gol 1096 no solo 04, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. 121 liberal, gol 1096. Gol na 096, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o portão 9, gol na 096. Meia-meia-dois, completa final, chama 2, Salvador, 118-95. São 3662. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 096. Cheque trem, senhor. Pouso autorizado na pista 10. Vento de 170 graus com 07 nós. Pista no zero molhada, são 3662. 6795, desça para 4000 pés, o ajuste 1-0 no meio, está agora em contato radar a 45 milhas de Salvador. 6795, já está ligado, eu vou tendo já. Sabe, Prodipelo 2795. Prodipelo, obrigado, 2795. 3662 no solo 09, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121 decimal 1. 3662, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, tá 3662. Salvador, boa noite, eu vou no 973, autorização Galeão, Cente Next Ray. Vou no 973, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita na saída da El, Leda, após direto Irume. Após Irume, UP November 857, Monstro, transponder 5110, controle 120, decimal 8. Boa, 973, autorizado Galeão, nível 1350. Decola da pista 10, curva direita da El, Lida, Irume. Após Irume, OP November 87, Mouro. 5110, o transponder e controle 208. Boa, 973, cotejamento correto, chama pronto no 04. O 2795 só livra final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Desça para 2000, ajuste 1016, vai ser estabilizado, 2795. Né, 6310 agora de volta. O Xanay 6310, autorizado para Recife, nível de voo 350, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, torre 118.95, código transponder 5197. 2795. 2795, completa final, Xanay 2 Salvador, 118.95, tempo oposto. 195, boa. Do 2795 estabilizado. Chame pronto para acionar. Chegou agora avistado. Ajuste no 0116. Continua a aproximação, senhor. Reporte no externo, trem baixo travado avistando 2795. Vai reportar o 2795. Autorizado, senhor contato, mostra. Sideral 9973. Autorizado com fins, nível 360, via Pesulu 21. Depósito, chapéu direto. Saída com curva à direita. Saída arbor, transição elétrica. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 51 no. Cotejamento correto, chame pronto para acionar. Pouso externo, baixar travado, 2795. 2795, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 16 dúzia de nós, rajadas de 23 nós, pista 10, molhada, senhor. Ciente, livre pouso, 2795. Mais chegou 973, 4 horas e meia, Brasília, 93. Gente, livre táxi, Indy Alpha, ponto de espera no zero. Indy Alpha, ponto de espera no zero, gol 1973. POB? POB 93. Gente. 95 no solo aos 24. Libere a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 1. Livrando direita, 211, 2795. Boa noite, bom 973, ponte para o zero. Bom 973, boa noite, autorizado alinhar e manter pistão no zero, senhor. Alinha e mantém pistão no zero, bom 973. Azul 2795, livre táxi via Alfa Quilo, PAT 3. Alfa Quilo para o PAT 3, 2795. Boa noite, bom 973. pista 3850. Diante. Ação Fortaleza. Nível 330. Tan 3858, autorização automática, nível 370 para Fortaleza, conforme rota do plano, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, torre 18.95, código transponda 5124. Então, para mim, duas frequências. 120.8 é o controle e 118.95 é a torre. 0 da 10, curva esquerda, Momo, Trote, controle 208, torre 295, 5124, transforma. 3, 2, 4. Tá reto, chama o tanto estacional. 2, 4. Livre, chame pronto. Gol 1973, suba restrito para o nível 320. Restrito 320, gol 1973. Quando possível, coordenação, vai solicitar como final 400. Aguarde o gol 1973. Acionamento 3258. Portão 02, é o número 2, aguarde.